quero mesmo é cantar, yeah, yeah, yeah. Eu quero mesmo é gostar de você. Eu quero mesmo é falar de amor. Eu quero mesmo é sentir seu calor. Eu quero mesmo. Por muito tempo eu sentia vergonha das coisas que eu sinto, e disfarçando escrevia difícil só pra complicar. Quando uma flor é uma flor e não tem outro jeito da gente dizer, pra que mentir? Se eu sei, eu sei que eu quero mesmo é cantar, yeah, yeah, yeah. Eu quero mesmo é gostar de você. Eu quero mesmo é falar de amor. Eu quero mesmo é sentir seu calor. Eu quero mesmo. Eu tinha medo de ver a beleza da simplicidade. Nunca falava eu te amo, com medo de alguém me gozar. Eu gosto de besame mucho e eu gosto e eu vou tirar você desse lugar. Pra que mentir quando eu sei?